estrada pra te fazer feliz. Você encontra na Dias, melhores marcas e todos os lançamentos, melhor atendimento. Dias Motos, a sua loja tem tudo que você gosta. Roupas pra toda a família, vem conferir. Todos os estilos vem que tem aqui. Dias Motos é a sua loja. Tudo que você procura em moda masculina, feminina, infantil, acessórios em geral e os looks mais usados no mercado da moda, a Dia 6 Modas tem pra você. Moda praia, moda fitness, peças íntimas, bolsas, relógios, malas para viagens e muito mais. A Dia 6 Modas está sempre trazendo as melhores novidades que estão no ritmo da moda pra você que gosta de ficar sempre elegante. Então venha conhecer os melhores looks da moda e as melhores condições de pagamento com os melhores preços. Temos um ambiente super agradável para o seu conforto. Dia 6 Modas em sintonia com a moda. Então façam as suas compras que nós facilitamos nos cartões. E à vista, você tem um desconto todo diferenciado. Dia 6 Modas, as melhores tendências da moda para você. Telefone 991654535, Avenida Rio Maria, número 452, bem no centro da nossa cidade de Rio Maria. Dia 6 Modas.